9h46 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vamos falar mais uma vez a respeito aí de um tema que infelizmente entra verão, sai verão e agora também nas quatro estações do ano continua a ser destaque no noticiário, que é a questão da dengue. Nossa região aqui é uma região que abriga naturalmente o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. E vamos conversar agora com o Ademir Ferreira de Souza, ele que é chefe da Nona Regional de Saúde aqui na região de Foz do Iguaçu, a respeito aí de como estão estes índices, tanto de infestação como também casos de dengue aqui na região fronteiriça. Bom dia, Ademir. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, porque a nossa população merece ser informada e tem nos ajudado. Por isso é importante a gente falar com seus ouvintes. Ontem eu acompanhava na imprensa do Paraguai que este mês de fevereiro, os 10 primeiros dias do mês de fevereiro no Paraguai, é algo que não acontecia há muito tempo, que não foi confirmado nenhum caso de dengue no país neste início de mês de fevereiro. Como é que está a situação aqui nos municípios da Nona Regional, no extremo oeste do Paraná? O quadro é o mesmo. O quadro também é parecido com esse do Paraguai. O Paraguai nos deu muita satisfação nisso. O trabalho lá está sendo feito. E em Foz do Iguaçu, a gente esteve aqui o ano passado várias vezes, você bem se recorda disso. Nós tínhamos uma situação bem complicada. E por quê? Era aquela transição de governo, todos aqueles assuntos que a gente abordou muitas vezes. Só para dar um exemplo, nas primeiras 5 semanas epidemiológicas em Foz do Iguaçu, que é a nossa cidade que tem o maior número de habitantes e que impacta muito mais nos índices com relação a toda a regional, nós tivemos 71 casos nas primeiras 5 semanas do ano passado. Esse ano tivemos apenas 4 casos. Isso graças a todo aquele trabalho que foi feito, aquela equipe multissetorial e, digo aqui com toda certeza, a participação da população. Através daquelas crianças que são orientadas nas escolas, que vão para casa, que faz um checklist no seu quintal. E a população tem realmente contribuído e esse índice baixou. Em relação aos outros 8 municípios da regional, também é o mesmo ambiente que nós temos hoje. Ou seja, nós tivemos 1 caso apenas em São Miguel do Iguaçu, nenhum nos outros casos. O índice de infestação em São Miguel havia realmente baixado bem no final do ano, voltou a aumentar o índice de infestação. Isso é normal pelo calor infernal, digamos, que a gente está tendo hoje, mas por isso está em alerta. Então São Miguel está bem tranquilo com relação a casos confirmados, como os outros municípios todos, só que o índice de infestação realmente aumenta. Só que São Miguel, esse caso único que aconteceu, isso é bom a gente lembrar, foi na 2ª semana epidemiológica. Nós estamos na 6ª semana e nenhum outro caso atendeu. Ou seja, São Miguel voltou a fazer bem o dever de casa, fazendo o bloqueio de forma correta, tanto que não aconteceu mais casos depois da 2ª semana. Nós temos aqui até alguns números, você falou aí sobre o aumento da infestação do mosquito Aedes aegypti. Eu até vou pedir para que você confirme ou não, né, esses números. Santa Terezinha de Itaipu, temos aqui um índice de 5,4% e São Miguel do Iguaçu estaria com 7,1% agora, números referentes ao mês de janeiro. Isso é, se esses índices são reais, isso está também acima daquilo que é defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, também quanto ao que é razoável, né? Quanto a, perfeito, a dengue. É, perfeito. A gente trabalha no índice de 1. Tem que trabalhar no índice de 1. De repente, setorial, porque quando a gente fala em média, é muito complicado também. Porque, por exemplo, tem região que está 0. Tem região que está 0,5, mas tem região que vai para 7, 8. Então, a média é que puxa para cima e isso nos preocupa, porque o trabalho tem que ser feito no setor, naquele local. Por exemplo, vamos dizer Foz do Iguaçu, a quantidade de bairros que nós temos. Então, de repente, o índice de infestação está muito alto em determinada região. E não está em outra. Então, naquela região, a equipe do CCZ entra, tanto que nós estamos hoje, infelizmente, continuamos com as caminhonetes aqui, fazendo o famoso fumacê. E já há um documento em cima da minha mesa, que chegou hoje de manhã, do município de Foz do Iguaçu, requisitando a permanência desses veículos, que a princípio era para ficar de 15 a 30 dias, solicitando a permanência dele por mais tempo, justamente por causa desse aumento do índice de infestação. Nós estamos estudando, lógico, os técnicos vão avaliar os índices atuais e ver se, tecnicamente, é necessário a permanência desses veículos. O que nós não podemos, e isso a gente deixar bem claro, Guilherme, pedir, convocar realmente a população para esses bons índices que a gente está falando aqui, não seja para a gente dormir em berços esplêndidos, né? É justamente... em momento algum se descuidar, né? Nossa, porque se a gente descuidar, que esse é o momento mais sério, se a gente descuidar, nós vamos sim voltar a ter a situação do ano passado. Nós chegamos a ter 132 municípios no ano passado, com muita dificuldade, e hoje nós já estamos em alerta com 122 municípios do Paraná. O nosso superintendente estadual, César Freire, que esteve conosco semana passada, visitando todos os municípios, ele está muito preocupado com isso, fez reuniões muito abrangentes lá em Curitiba, e está indo para o interior, porque nós estamos em alerta com 122 municípios. Senão, daqui a pouco, nós estamos de novo envenenando a cidade, porque o dever de casa não é feito. Então, nós estamos conclamando a população para que continue esse trabalho belíssimo que foi feito, porque essa diferença de 71 para 4, isso é um fato inédito, sem usar nenhum outro subterfúgio, nenhuma outra forma que esteja fora do que preconiza o Ministério da Saúde. Então, isso que é a grande importância. As ações foram feitas de forma clara e dentro do que é preconizado. Você comentou a respeito do uso do fumacê aqui na cidade de Foz do Iguaçu e ontem, casualmente, na hora que eu estava indo para casa, eu observei a passagem de um dos carros ali na região do Parque Presidente e eu pude notar que muitas residências elas ficam fechadas durante a passagem do fumacê, seja porque não há ninguém em casa ou seja também porque as pessoas que estão em casa muitas vezes fecham as janelas no momento da passagem do fumacê. Qual que é a orientação para os moradores quanto a isso? Porque... pelo menos nós aqui da imprensa trabalhamos com a informação de que o que se tem que fazer é justamente abrir, né, as casas para que o líquido, o gás possa penetrar. O que é que se pode orientar a população quanto a este assunto? Então, a própria resolução 546, dentro dos diversos itens que ela orienta quando dá aplicação do UBV pesado ou do fumacê, orienta para a proteção dos animais domésticos, crianças. Por exemplo, se tiver um veículo na rua que ele seja retirado ou coberto, porque realmente é química e ela cai e acaba prejudicando mesmo. Só que deve estar sim as janelas e portas abertas, porque se está um mosquito rodando ali, passou o veneninho, daqui meia hora ele já sentou, ele não vai agir mais. Então, na hora que passa, tem sim que estar aberto, tem que ser viabilizado, disponibilizado todos os setores onde o veneninho pode passar. Por quê? Se a gente fizer o costal abrange pouco, aquela que o funcionário vai com ele nas costas e tal. Muros altos ele não consegue passar, casas fechadas ele não entra. O fumacê, ele vem no horário, até pela própria incidência do mosquito, que é no início da manhã e no final da tarde, no início da noite, é justamente naquele momento, além de ser tecnicamente o recomendável, é que as pessoas estão em casa. Então, se a pessoa não tivesse entendimento, ela está permitindo que o mosquito continue voando dentro da casa dela. E se ela ainda tiver menos cuidado de não ir lá no quintal e ver onde esse mosquito foi e acabou botando o seu ovinho, nós vamos ter dengue e voltar a ter aquela situação difícil que tivemos em anos anteriores. É o que nós não esperamos, como desde o começo eu estou falando aqui, a importância da população, em todos os sentidos. Quando vem essa UBV pesada, é uma ação que a gente não queria tomar, que os ambientalistas não querem, nós, enquanto saúde, não queremos, mas infelizmente acaba tendo que acontecer, porque aquelas ações não surtiram o efeito total desejado. Por isso que nós precisamos. Nós não queremos envenenar ninguém, nós não queremos que o ambiente seja envenenado, mas nós não queremos que a dengue venha aqui e que, ao termos uma epidemia de dengue, impacta em toda a outra área, as outras áreas de atenção à saúde, porque os leitos são ocupados. Então, pessoas que têm outros agravos seríssimos, como nós temos aqui em Foz do Iguaçu, hepatite, HIV, tudo isso a gente acaba deixando de lado para atuar só na dengue. Um prejuízo muito grande à nossa saúde e um prejuízo financeiro também muito grande. O governo do estado disponibilizou, o ano passado, fato inédito no Brasil, 30 milhões de reais para todos os municípios atenderem a dengue. Funcionou. Esse ano o recurso será repetido e já está garantido para o ano que vem. E mais ainda, o governo do estado, através do nosso secretário estadual, Michele, definiu agora que fazer um projeto de lei para que esse recurso seja efetivado, passa a ser uma política de governo e não de momento de crise. Ou seja, a vigilância dos municípios que nunca tiveram recurso do governo do estado, tiveram ano passado, terá esse ano, terá o ano que vem, e isso virando lei. Ou seja, os recursos estão aí, as necessidades, nós fazemos de tudo para cobrir, os equipamentos a gente manda, nós estamos gastando muito dinheiro do Estado, porque tem que vir motoristas de fora para cobrir, fico aqui com diária, sai, larga sua família, deixa sua família 15 dias, 30 dias fora. Tudo isso em favor de uma ação que, se ela for muito bem feita na base, ela é bem reduzida. A gente não tem necessidade desses ataques que a gente acaba fazendo. Foz do Iguaçu é uma cidade com intensa circulação de pessoas de várias partes do país, do exterior também. Isso é até apontado aí com relação à saúde como algo até de um ponto até de vulnerabilidade, né, quanto à circulação de doenças. E nós temos uma preocupação em território brasileiro, que é quanto à circulação de diferentes tipos de dengue, por exemplo, tipo 4 de dengue também circulando em vários pontos do Brasil. Como é que está aqui na nossa região? Há algum caso? Como é que vocês estão acompanhando? O dengue 4, que é o... Esse nós não tivemos nenhum caso ainda. Só que temos sim preocupação com a circulação. Por exemplo, esse ano a Copa. No Paraná, só Curitiba e Foz do Iguaçu receberá a seleção. E isso vem gente também de fora. Nós não precisamos e não temos por que ficar alarmando os nossos visitantes que têm esse problema. Mas, por outro lado, a gente tem que cuidar para que eles venham para cá com segurança. Como aconteceu no X Game. Foi um trabalho exemplar. Foi notícia no mundo sobre esse trabalho que foi feito aqui de prevenção na dengue. Agora, esse ano também, nós estamos trabalhando isso. Eu já tenho o projeto lá comigo, trazendo, feito pela nossa central em Curitiba, com base naquele trabalho feito do X-Game, também para todos os cuidados que a gente terá para receber esses visitantes agora, durante a Copa do Mundo. Porque não é só a seleção da Coreia que estará aqui. Você sabe que Foz do Iguaçu é visitada mesmo. Então nós teremos as pessoas que vêm assistir a Copa em Curitiba, São Paulo, Rio, com certeza darão um pulinho até Foz do Iguaçu para nos visitar. Então nós temos que ter esse cuidado sim, e Foz do Iguaçu está bem protegida nesse sentido. Temos que continuar assim, não esmorecer, porque senão a gente acaba tendo uma série de outros agravos, que não seja só a dengue, outros agravos também. Conversei aqui na CBN com o Ademir Ferreira de Souza, o chefe da Nona Regional de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, a respeito aí deste tema dengue aqui no oeste do estado. Ademir, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Nós que agradecemos, né, amigo? O trabalho de vocês é fantástico com essa divulgação, e isso nos dá um apoio, porque a gente fazer fechado, né, a população precisa saber. E através dessa audiência maravilhosa que vocês têm, nós agradecemos e sempre estaremos à disposição quando o assunto for importante para a nossa população.